Alfa-Romeo 78 Onda Azul para puxa acionamento. Confirme que chamou, por favor. É o Oceanário 6259, 154 a bordo, 154 ou 6259, táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf. Mando lá a torre 1895, ajustada 1014. Só alternado e autonomia, por favor. Caminhão Salvador, Azul 2781 com 70 a bordo, 330, alterna Salvador para o táxi. O Azul 2781, inicialmente táxi até a saída do táxi Kilo, pátio 3. Observando um Airbus da Avianca no táxi, após segue o mesmo. Ingressando Kilo Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera com a torre 1895, ajustado em 14. Vai até a saída do Parte 3 naquilo, vai aguardar a aeronave da Bianca e seguir a mesma. Azul 2781 e torre 1895 no ponto de espera da 28. Para o táxi do Oceano 6201, com 129 a bordo, está com 3 horas e 35 alternando Campinas. 01, aprovado táxi. Via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera com a torre, em 1895, ajustado 1014, bom voo. Juliette Alfa, no ponto de espera, 1895, obrigado, 6201. Salvador, boa noite, Chanel 6259, aproximando o ponto de espera da 28. Chanel 6259, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, Chanel 6259. November Charlie China na escuta da torre. Papangol, November Charlie Charlie, chame a torre em 1 no 8 decimal 9 5. Torre em 1 no 8 decimal 9, boa. 1 no 8 9 5. 1 no 8 9 5, 9 BCR. Estou em Salvador, rotação em 9 BCR. 9 BCR, Charlie, qual que é a impulsão? 2 minutos de posição rotatória. Gente, reporte na rotatória. Para informação de tráfego, tem um Ocean Air, um Airbus 320 decolando da pista 28, ok? Ciente, chamada em rotatória, 9 BCR. Oceanel 6259, informa no setor norte um Papá 28 Romeo a 1000 pés, não interfere com a sua decolagem. Mantém pro até 2500 pés após a decolagem, tem livre decolagem da 28, vento 260 graus com 3 nós, 6259 da Oceanel. Solicitado a linha de decolagem da 28, a linha de decolagem da 28, sentido tráfego. Autorizado, sem táxi. Autorizado, reportarão. November, Charlie, Charlie, na escuta? Na escuta. Condições da presente prosseguir final do ano 7? Afirma. Da presente prossegue final do ano 7, reporte na curta final, November, Charlie, Charlie. Chamada na curta final, November, Charlie, Charlie. O Chanel 6259, decolou os 48, mantém pro até 2500 pés, controle 908. 208, mantém pro até 2500 pés, o Chanel 6259, boa. Controle Salvador, boa noite, o Chanel 6259, decolando, mantendo a pro. Chanel 6259, contato radar na decolagem, mantém pro até 2500 pés, após intercepta a saída da El, subindo via para o 1-0-0. Até 2500 pés, não tem a proa, após da El, sobe para 1-0-0 via Ocean Air 6259. altitude Salvador, uma boa noite, chegou 866, informação Delta, nível 280 para 1.5.0. Voo 1866, acione identificação via chegada CARI, desça para o nível de voo 120, ajuste 1014. Via chegada CARI, até nível 120, 1014, voo 1865. Lê Charlie, estou em contato visual, livre pouso 17, vento 260 graus com 3 nós. Livre pouso, 9 até a CARI. Controle, Oxenéia 6259. Prossiga, Oxenéia 6259. Seria a possibilidade de coordenar direto a Proa de Mótima para tirar o atraso, 6259? Baixa de coordenação, 6259. Na guarda. Despacho? Zero para 170. Voo 1168. Acione identificação via chegada CARI, desça para o nível de voo 130, ajuste 1014. 130 via chegada CARI, ajuste 1014, voo 1168. Ate o 4, vou informar em frente. Tá. Na verdade, Charlie, consumo combustível? Ave gás, possível céu. Praia de paciente, prossegue para o pátio 4, aguardando a infraero para assessoria. Pronto no ponto de cena da 28, você não é 6201. 6201, ali mantém capteira 28. Ali mantém na 2862. 01. Xaner 6259. Suba restrito ao nível de voo 100. Da presente autorizado proa de Pubase. 100 restrito da presente Pubase. Xaner 6259, grato. Xaner 6259, informa o tráfego posição 2 horas, 31 milhas, rumo este. Cruzando o nível 190 em descida para o nível 120, um Boeing 738. Descida tráfego, Xenéia 6259. Voo 1866, informa o tráfego posição 10 horas, por 29 milhas, rumo sul, cruzando 090 em subida para o nível 100, um Airbus 320. Sim, chegou 1866. Salvador, controle, azul 2781, na Elefa 1. Controle, Salvador, 2781, da azul. O 2781, contato radar na decolagem. Suba para o nível de voo 160 via saída Elefa 1. 7160 via Elefa 1, azul 2781. 397, táxi autorizado, prossegue Pátio Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera com a torre 1-1-895, ajustado 1014. Autorizado o táxi, via Juliette Alfa, é a carteira 28, quando lá, torre está 3197, obrigado, uma boa noite. Boa. Gente, eu vou deixar de chance. É, 6201, tem livre decolagem, cabeceira 28, Zanta. 250 graus com 4 horas. Livre decolagem da 28, Oxenai 62, 01. Controle, Oxenai 62, troca o gol, passando à direita, está autorizada a emissão de vida. Aguarde, Oxenai 6259. Na 6259, autorizado a ação nível de voo 360, traço esperado. Salve, você 360, na 6259. 201, decolou 57, controle 120, decimal 8. 1208, controle 6201. Na CD 060, na 014, 866. Controle Salvador, né? 636201, subindo o perfil da DAEL. Oxenair 6201, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2.500 pés, após interceptar a saída da EL, subindo via para o nível de voo 100. Ciente, até 2.500, após via para 100, Oxenair 6201. Voo 1168, desça para o nível de voo 120. Autorizado nível 120, voo 1168. Chame 6259, chame Recife na frequência 1-3325, alterna 1-251. 1-3-3-5, alterna 1-2-5-1, chame 6259, volta. Controle, Oceaner 6201, permanece inscrito uma centena? Oceaner 6201, autorizado para o Edileda, suba sem restrições para o nível de voo 360. Direto Leda, sem restrição 360, Oceaner 6201. Voo no 163, desce para o nível de voo 070. Voo 1099. 70. 070, voo 1168. Sustento 260 graus com 39. Autorizado, alinhada e decolada 28 da 3197. Desculpa, é o 1099, subinicial é a Elefa 1. Ah, ok, Elefa 1, obrigado. Observador, boa noite, boa noite, informação Delta para Galeão. 705 Galeão, só um minuto, cópia 360, só um minuto. Subida da El. pés. Ajuste no 014, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2014, autorizado Zulu, pista 28, reportará estabilizado o 86. Decolou 02, controle 120, decimal 8. Obrigado, boa noite. Salvador, está 3197, decolou no perfil da saída Leda e está mantendo a reta de decolagem, aguardando instruções. 3197, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após interceptar a saída da El, subindo via para o 360. Ok, mantendo a proa até 2500, após interceptar a saída, tá? 3197. Uno 168, desça para 3000 pés, ajuste no 014. Para 3000 pés, ajuste 1014, gol 1168. Pequeno desvio à direita para essa formação. Gente, gol 1168, após desvio, voo Icaro. Após o desvio, voo Icaro, gol 1168. Cópia 99. Confins 360, rodovia Pesuru 21, decola 28. Após decolagem, mantém a reta até 2500 pés. Após curva à esquerda, no perfil da subida Elefa 1. 5067 transponder, controle 120.8. 360, nível, após Zulu 21. Após decolagem da 28, mantém a mesma proa até 2500 pés. Curva esquerda, perfil Elefa 1. 5067, 1208 com controle, gol 1099. Correto, portão 4, chega o ponto pronto, puxa lá. Chamará para o pushback, gol 1099, obrigado. 1 701705, cópia. 1705, Galeão, 360, rota conforme plano, Irume, Open November 857, Mouso. Decolagem pista 28, após decolagem mantém reta até 2500 pés, após curva à esquerda. Subida, Zael, Leda, após Leda, vou Irume. Intercepta, Open November 857. 5073, transponder, controle APR 120.8. Agora 705, controle do Galeão, nível 360, e aí, o seguinte, primeiro 87, bom. Saída Neo, igual 28, matriculou até 2500, esquerda, Neo, Leda, Rio. Transponder 5073, controle 308. Correto, portão 2, segundo pronto, puxa lá. Estabilizado INS Zulu, pista 28, resolvo 1866. 1866, complete final do procedimento INS Zulu, chame a torre 118, decimal 95. Torre 1895, 1866. 1168, desça para 2000 pés, autorizado INS Zulu, da pista 28, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado INS Zulu, pista 28, vai reportar estabilizado, gol 1168. Sou Salvador, boa noite, gol 1866, final pista 28, embaixo travado. 1866, estou em contato visual, boa noite, tem livre pouso, cabeceira 28, vento 260 graus com 4 nós. Livre pouso, pista 28, gol 1866. Gol 099, posição 4, puxa de cancelamento. Realizado, sem ataque. Toma no ataque. Estabilizado no LS Zulu, pista 28, gol 1168. Gol 1168, completo final do procedimento LS Zulu da 28, chama a torre 1118, decimal 95. Torre 1118, decimal 95, gol 1168. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1168, final da LS Zulu, pista 28. 1168, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a pista livre, número 2 para pouso. Aguardando a pista livre, número 2, gol 1168. SAM 3197, chame Recife 1-3325, alternar 1251. Gente, está 3197, obrigado, uma boa noite. Sim. 1-68, check trem, livre pouso, cabeceira 28, vento 260 graus com 3 nós. Livre pouso, pista 28, trem de pouso baixado e travado, gol 1168. Um 18, 866. Pelo pátio 3, reportando na saída do pátio 3 para direção ao pátio 3. Alô, Gol 705. 705, na escuta. Alguma chance de decolagem de saber? Só coordenando com controle. Mas eu acho meio difícil, devido a sequenciamento e tal. Não, não, sem problema, né? Só se não for te atrapalhar. Aí a gente vê na hora depois. Só se não for atrapalhar você, ver o gerenciamento do controle. Sim. Valeu, voo 099, tem 156, 2 horas e 50, Galeão. Está pronto para início do táxi. 099, ingressando Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, no ponto de espera com a torre 1 no 895, ajustado em 14, bom voo. 14, segue Juliette Alfa até a 28, quando lá ponto de espera, torre 1895. Boa noite, bom trabalho. 1866, mostrar que está a companhia a livrar o grande pátio, seu ingresso é portão 4. Afirmativo, após o tráfego da companhia livrar aí o pátio, o ingresso está livre, o portão é o 4, 1866. Qual que é dentro? Flying, about position to intercept carga arrival, descent flight level 120, QNH 1014. O gol no 1168. Em reporte na saída do pátio 3 para ingressar no grande pátio. Pelo pátio 3 vai reportar na saída do pátio 3 para ingressar no grande pátio. Gol 1168. No 68 após o pátio 3, pátio principal, portão 07. Após o pátio 3, pátio principal, portão 07 para o gol 1 no meio. Me chamou, foi o 1705? É o 1705, puxa o equipamento, posição 2. Autorizado, sim, tá, 1705. Autorizado, puxa o equipamento, 1705. Torre Salvador, Gol 099, ponto de espera da 28, pronto para decolagem. Boa noite. No 099, a linha decola pista 28, vento 260 graus, com 3 metros. A linha e decola, o 1099, cabeceira 28. Solo Salvador, Gol 905 para o táxi, POB 173, autonomia 3 horas e 40, Ferna Campinas. Autorizado táxi, via Juliette Alfa, até o ponto de espera da Golf, ponto de espera Torre 1 no 895, ajustado Mi 14, bom voo. Bom, táxi Juliette Alfa, Ferna Golf no 895, 90 no 4. Conselheiro Golf. 099, decolou 20, mantém por até 2500 pés e chama o controle 1208. 2500, mantém proa 208, 099. Turno 099, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após intercepta a saída LFA1 subindo via para o 360. Sim, mantém a proa até 2500, depois intercepta LFA1 e o 360. Pulo 705 da Gol, autorizado a linhar e decolar a cabeceira 28, vento 260 graus com 3 nós. Pulo 705 autorizado a linhar e decolar a pista 28. Mobiliza a ILC, tu é IC, e a ILC, eu passo 2. Decolou 205, controle 1208. Salvador, boa noite, Bono 705. Bono 705, contato radar na decolagem, mantenha pronta 2500 pés após intercepta a saída da EL, subindo via para o 360. 705, mantenha pronta 2500, intercepta a saída da EL. Eu vou coordenar a prioridade, eu, para o gol no 705. Aguarde o gol no 705, aguarde a coordenação. Obrigado. Bom, no 099, chame Recife 1288, alternando 353. Recife 288 ou 353, 099. Localizer, Europa Zero 84. Europa Zero 84, complete final ILS Zulu of runway 28. Contact tower in 118.95. 118.95, alright. Salvador Tower, good evening, Europa Zero 84. Europa 084, good evening. Check land gear. Having sights clear to landing. Runway 28. Wind 260 degrees 03 knots. This one, 28. 705, chama Centro Recife, na Foi 03325, alternativa 125, décima 1. Sua 9705, controle? Prossegui controle, 705. Também o Centro Recife, na frequência 03325, alternativa 125, décima 1. 3325, alternativa 125, 1. Boa, na 705, boa noite. Rafa 084 on ground at 32, turn it left via Charlie, and before Alpha call, up ground 21.1. The one way via Charlie, India, before India, we'll contact 121 this moment. Você precisa de são para quantas pessoas? Duas pessoas, duas mamadas. Entendi. Roger, taxi vai a India, stand 1-0, Anderson. Itália, a entrada está ciente, vai providenciar o apoio. Salvador, muito boa noite. Eu vou 2043 com a informação é posição 7, solicito a autorização de tráfego Guarulhos. 2043, Guarulhos, aprovado 360, via Pesdulo 10, em Taubaté, Tango Bravo Eco, na posse conforme. Decola da pista 28. Após decolagem, mantém proa até 2.500 pés. Posse curva na esquerda, subida da El, Leda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5106, controle Salvador 120, decimal 8. O Gol 2043 autorizado, Guarulhos nível 360, aerovia Upper Zulu 10, Taubaté e depois rota conforme o plano de voo. A decolagem vai ser da pista 28, mantém a proa até 2.500 metros, depois curva esquerda, perfil Dael, Leda, Motiva. Transponder 5106, controle Salvador 120, decimal 8. Correto, Gol 2043, som 7, chame pronto, pushback, acionamento. Vai chamar grato, Gol 2043.